Apresentação à edição brasileira. Em 1982, minha vida mudou, literalmente. Eu tinha apenas 6 anos de idade quando minha mãe chegou em casa à tarde e disse que tinha alugado o filme Conan, o Bárbaro. Agora, há algumas coisas que você precisa saber sobre esta informação. Primeiro que, na época, as pessoas assistiam a filmes em videocassetes. E é possível que, dependendo da sua idade, você jamais tenha visto um. Recordo-me de que meu pai tinha comprado o nosso recentemente no Paraguai e trazido envolto num amontoado de casacos no fundo da mala. Segundo, que o mercado de VHS era completamente pirata, legalizado somente no início dos anos 1990. Veja que o mundo não mudou tanto assim, afinal. Terceiro, que as locadoras na época eram obscuras e muito pouca gente sabia o que estava fazendo e ou comercializando. Os atendentes, muitas vezes, tinham como informação sobre o filme seu nome e nada mais. Peço também que vocês não se apressem em julgar minha mãe, então marinheira de primeira viagem, por assistir a uma fita ultra-violenta como Conan ao lado de seu filho de 6 anos. Ei, era uma época em que aviões tinham cinzeiros, presidentes citavam Rambo em seus discursos e comédias completamente inapropriadas como Porky's eram um sucesso absoluto de bilheteria. Os politicamente incorretos anos 1980. Que saudade deles. Mas creio que estou divagando. A parte interessante da história é que minha mãe fez uma panela de pipoca, apanhou 2 canecas de refrigerante e juntos fomos assistir ao tal filme. Logo nos primeiros minutos estava claro para ela e para mim que aquilo era algo como jamais tínhamos visto. Na época eu tinha dificuldade de ler legendas rápido, mas não importava muito, pois aquele filme magnífico quase não tinha falas. E fui arrebatado pelo espetáculo visual de ver a aldeia de Conan ser dizimada e ele, então um garotinho, pouco mais velho que eu, ser um dos únicos sobreviventes. Marcou-me especialmente ver sua mãe, aquela deusa de olhos que parecia um vidro polido, ter a cabeça cortada pelo Senhor das Cobras. As surpresas não acabaram. Logo o garotinho cresceu e surgiu na tela aquele gigante de pele morena e cabelos compridos cujo ator tinha um nome impronunciável. Lembro-me claramente da sensação que tive. Meu pensamento foi algo mais ou menos assim. Não sabia que havia homens tão grandes. Sim, é verdade. Não imaginava que gigantes como aquele caminhassem na Terra. Daquele instante em diante, eu queria ser ele. Queria ser Conan. De quebra, tive um vislumbre dos primeiros seios de que me lembro ter visto, do treinamento sério e compenetrado do Cimério. Aquela disciplina me marcou profundamente. E da presença estonteante da guerreira loira Valéria. De cara, apaixonei-me por ela. Na verdade, acho que sou, de certo modo, até hoje apaixonado. Aí veio a parte mais curiosa da história. Antes da metade do filme, na exata cena em que o bárbaro mata uma cobra gigante a espadadas, a fita travou no aparelho, literalmente enroscada no cabeçote. Isso era algo relativamente comum na época. Portanto, saiba que, na próxima vez que seu PC travar, problemas com tecnologia é algo que sempre existiu. Bem, minha mãe ficou uma fera e só 15 dias depois, quando o videocassete voltou da assistência técnica, soubemos o motivo. Uma bolinha de gude dentro do aparelho impedira seu funcionamento. Lógico que eu tinha colocado a bola lá, apesar de não ter memória do incidente em si. Mas quem mais o faria? Eu ainda era filho único. Pois bem, o fato é que esse contratempo interrompeu razoavelmente meu contato com Conan durante 2 anos, até que, em 1984, chegou às bancas um gibi enorme em preto e branco, cuja capa era vermelha e feroz. Tratava-se de A Espada Selvagem de Conan, número 1, e atormentei meu pai até que ele me comprou uma edição. Perdi as contas de quantas vezes reli aquela impressionante história chamada Os Espectros do Castelo Rubro, na qual o bárbaro enfrenta um exército de esqueletos. Depois passei a comprar regularmente a revista. Poucos meses depois, meu tio apareceu em casa num sábado à noite com um filme que sequer tinha chegado aos cinemas ainda. Tratava-se de Conan, o Destruidor, continuação do longa anterior. Eu já era quase um homenzinho e me sentia 100% preparado para encarar aquele desafio. Desta vez, apesar da falta de seios nus e um clima bastante diferente, eu diria até que bem-humorado, curti tremendamente aquela sessão que felizmente foi até o fim. Quando o filme acabou, passei a ter certeza de uma coisa ao ser assaltado pelo mesmo sentimento de 2 anos atrás. Eu queria ser Conan. Ele era o mais forte, mais durão, mais respeitado, mais habilidoso, conquistava as mulheres mais lindas, comandava exércitos e enfrentava monstros, magos e demônios de igual para igual. Guardo com carinho as emoções juvenis que foram despertadas naquela época com o primeiro meio filme que assisti e as primeiras edições da Espada Selvagem. Se você nunca leu essa série, recomendo severamente que procure os 100 primeiros números que estão entre o que já foi produzido de melhor na história das HQs em todo o mundo. Para fechar a história, queria contar que foi só anos depois, quando Conan o Bárbaro foi exibido pela Rede Globo em Supercine, que tive a chance de assisti-lo inteiro e saber como terminava. Quando comprei um aparelho de DVD, este foi o primeiro filme que adquiri e de lá para cá o assisti seguramente mais de 30 vezes. Sim, sou um fã, nerd e aficionado que não tem a menor vergonha de dizer isso. Apesar de hoje enxergar os defeitos do filme, continuo maravilhado com a sensualidade e o corpo perfeito de Valéria, a trilha sonora maravilhosa e querendo ser Conan. De lá para cá me tornei colecionador de HQs, comecei a trabalhar na área e hoje escrevo sobre cinema e quadrinhos. Li milhares de gibis e assisti a milhares de filmes e cada vez menos encontro aquela sensação de empolgação que senti quando tive meus primeiros contatos com Conan. Porém, devo dizer que ela retornou com força total quando estava trabalhando na tradução deste livro. Veja, eu não sou nenhum novato em relação à obra original de Howard. Tenho todas as outras publicações nacionais que trouxeram seus textos para o Brasil, portanto já estava familiarizado com sua prosa terrivelmente bem escrita. Também li a quadrinização de A Hora do Dragão, produzida por Roy Thomas, Gil Kane e John Buscema, publicada primeiramente pela editora Abril em versão retalhada e depois a integral pela Mitos. Por isso já conhecia a história, mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei no texto original. Não foram poucas as ocasiões em que, já na avançada madrugada, com os olhos lacrimejando de cansaço, simplesmente não conseguia parar de traduzir tamanha minha empolgação e curiosidade pelo que estava por acontecer. Há momentos que são puro ardor, como a revolução que o Cimério promove a bordo do Venturer. Quando ele grita para os corsários negros seu nome e eles o reconhecem como Amra, o leão, eu quase caí da cadeira. Emociona também a hombridade inquestionável do bárbaro quando ele embarca em uma missão suicida para salvar a Condessa Albiona, que será executada por permanecer fiel ao seu nome e também a subsequente e alucinante fuga da torre. São momentos que abalam os alicerces do leitor e nos deixam querendo mais e mais. Howard era um gênio. De forma sutil, vemos em seu texto críticas ao funcionamento dos sistemas políticos, com suas teias e artimanhas, que na década de 1930 incrivelmente não eram tão diferentes do que são hoje, e das soluções que Conan, o líder Conan, o rei Conan, um homem do povo e justo, encontra para governar em prol de seu país. Um momento-chave é quando ele explica por que jamais poderia ser um conquistador e se recusa a tomar outros reinos. Sua linha de pensamento não poderia ser mais simples nem mais correta, o que nos leva a questionar: por que as pessoas não são assim? E a barbárie de Howard derrota a flagelada e corrupta civilização. Há também as pontadas desferidas contra o preconceito religioso personificadas nas figuras dos sacerdotes de Azura, e com essas imagens Howard prega tão somente uma ideia: liberdade religiosa. Novamente, Conan não usa nada além do bom senso, em falta no mundo contemporâneo. Suas ações são recompensadas. A nós resta a pergunta: o que Howard diria se estivesse vivo para ver os atuais movimentos de grupos extremistas e sua intolerância escamosa? E se num único e brilhante parágrafo, quando Conan entende o que há por trás da lenda da vampira Kivasha, o autor simplesmente acaba com a futilidade de um costume tão antigo quanto terrível da humanidade, a idealização? As pessoas preferem idealizar sonhos a viver o que é real. Será possível que esse bárbaro selvagem que decapita inimigos, decepa membros e aniquila quem se coloca em seu caminho seja mais sensível que todos nós? Cabe aqui um aviso. E se você só conhece Conan dos filmes ou dos quadrinhos, provavelmente se surpreenderá. Apesar de toda a sua selvageria, Conan não é um bronco rude de meias palavras e inteligência suína. É um homem articulado que pensa com a mesma velocidade com que luta e fala várias línguas. Entende de estratégia, história, geografia e dono de um senso inabalável de honra. Atributos que Howard procura deixar claro o tempo todo em seu texto. Vemos Conan aqui em seu auge. Ele já viu e viveu de tudo, e agora é o rei de uma das maiores nações do mundo. E se por um lado captamos aqui e acolá manifestações claras de racismo que o escritor parecia ter, o que é um ponto controverso em toda sua obra, com defensores e detratores em igual número, ao menos ele é pontual em uma declaração. Escravidão é errada sob quaisquer circunstâncias, e todos os homens têm os mesmos direitos. No final da história, o rei está combatendo lado a lado junto com homens comuns, sujo de sangue, suor e pó, ao invés de ficar dando ordens do topo de uma montanha. Nada pode ser mais emblemático do que essa imagem igualitária. A tradução de um texto original de Howard é muito difícil. A língua inglesa é mais flexível que a portuguesa e o escritor sabia como explorar isso muito bem. Por outro lado, lidar com alguns vícios que o autor tinha, como excesso de adjetivos e a repetição de termos, nem sempre é fácil, o que obriga o tradutor a procurar recursos os mais diversos para não fugir ao estilo do autor, mas também não tornar partes do texto enfadonhas na nossa língua, em especial nas longas descrições. Sinto um profundo orgulho de ter participado deste projeto singular para trazer aos leitores de todo o país, pela primeira vez, uma obra-prima da literatura fantástica mundial. Howard simplesmente criou o gênero espada e feitiçaria, e é vergonhoso que a maior parte de seu trabalho ainda permaneça inédito no Brasil. Felizmente, a editora Évora corrigiu parte desta injustiça com este lançamento primoroso. Para você que já conhecia a feroz prosa de Howard pelo escasso material publicado em nossas terras, prepare-se, pois está prestes a tomar contato com uma nova dimensão do trabalho dele. E para você que está lendo um de seus textos pela primeira vez, daqui a algumas páginas entenderá por que este texano se tornou referência obrigatória nas histórias de fantasia. Além de A Hora do Dragão, outros contos do Cimério que até então permaneciam inéditos também acompanham esta edição. Um deles, em especial, Além do Rio Negro, é uma história importantíssima na qual Howard dá dados sobre a infância do Cimério que foram explorados posteriormente por outros escritores e também critica mais acirradamente a civilização e o limite que existe para o conhecimento do homem. Na concepção de Howard, acúmulo de conhecimento tem função limitada. Os eruditos são inúteis em diversas situações e sempre haverá coisas que a ciência e a tecnologia não poderão explicar. Ele deixa bem claro o seu ponto de vista. Se você estivesse perdido no meio da selva, quem gostaria de ter ao seu lado? Um homem estudado, como um advogado, professor, engenheiro, ou um mateiro que sabe como sobreviver numa situação dessas? Eu, particularmente, gostaria de ter Conan ao meu lado. Espero que você se apaixone por estes textos, que são a gênese de um dos maiores personagens literários de todos os tempos, hoje no mesmo patamar que gigantes como Drácula, Sherlock Holmes e Tarzan. E que no futuro possamos ver finalmente publicadas as histórias de outros heróis fantásticos de Howard, como Cool, Solomon Kane e Bran Mac-Morn. Por ora, prepare-se para ler um primor da literatura. E que Crom o carregue, se você não arregalar seus olhos de espanto. Alexandre Calari, abril de 2011.